Chegada em qualquer pagode. Bem acima da média, tremendo filé, só chega quem pode. Tá sempre perfumada, de roupa importada, vagabundo, uma zarana, e ela nem aí. Se liga aí, vou ali buscar um cara e já volta, hein? Ei! Rainha da bola, adora batucada. É sempre bem chegada em qualquer pacote. Chega mais! Bem acima da média, um tremendo filé, só chega quem pode. Tá sempre perfumada, de roupa importada, vagabundo, azarando, e ela nem aí. Se liga aí, segurança! Se liga aí, segurança, traz a pulseirinha que ela quer subir. Ela só vai se for de camarote! Ela só vai se for de camarote. Ela rouba cena, ela é turbinada, ela é saliente, toda marombada, atraente, desenhada. Ela rouba cena, ela é turbinada, ela é saliente, toda marombada, ela é atraente, toda desenhada. Deixa aqui, se rola, vou chegar, hein? Demorou. Rainha da balada, adora batucada, é sempre bem chegada em qualquer pacote. Bem acima da média, um tremendo filé, só chega quem pode. Tá sempre perfumada, de roupa importada, vagabundo, azar, e ela nem aí. Se liga aí, segurança! Se liga aí, segurança, traz a pulseirinha que ela quer subir. Ela só vai se for de camarote. Ela só vai. Como é que é? Pega o carnaval e vem. Ela só vai se for de camarote. Ela rouba cedo, ela é turbinada, ela é saliente, toda marombada, atraente, desenhada. Tiaguinho, ela rouba a cena, ela é turbinada, ela é saliente, toda marombada, ela é atraente, desenhada. Toda desenhada, danada. Ela rouba a cena, ela é turbinada, saliente, marombada, atraente, desenhada. É. Rouba a cena, turbinada, saliente, marombada, atraente, desenhada. Tira onda, pretinho! Vamos levar ela de camarote, hein? Revelação!